atrás. Isso é sombra perturbado que tem problema no espírito, que não consegue dormir à noite, vive à base de comprimidos. Tarja preta controlada que frequenta psiquiatra, é isolada em um hospício, vendo o tempo que nunca passa. Só consegue viver sozinho, não tem vida social. O meu rap é pra você que só enxerga o lado mal. Quem tem vontade de vomitar a ver a falsidade aqui na terra, quem vê a morte todo dia e pede pra te levar com ela. Você que está passando as últimas noites em claro, que não aguenta ver um sorriso e faz questão de apagá-lo. Tá chorando sangue por causa do mundo ao seu redor, que não entende o seu pensamento e só te faz sentir pior. Pode ficar tranquilo, pois não é o único assim. Eis a válvula de escape sob medida pra você e pra mim. Silêncio no quarto escuro, o mais horroroso grito. Viver do leito vagando é caminhada dos aflitos. Os olhos fechados enxergam, terrível visão. A porta é trancada, portão aberto da depressão. O cansaço mental é pela luta na batalha. As veias do pulso esmorando por alguma navalha. Existência é o ringue e eu já joguei a toalha. O corpo físico inteiro, meu pensamento que se espalha. Energia concentrada, olhando pro horizonte. Percebo que é uma guerra, eis-me aqui no fronte. Lutando comigo mesmo, massacro sem dó. Artilharia pesada, exército de um homem só. Ao redor, palhaços tentando me entreter. Vou rumo ao fundo, nada pode me deter. A perder, me faça uma lista. Quero ver apostar que tem o pescoço à risca. Seria eu, sadomasoquista mental. Seria eu, preso meio rural. Eternas perguntas e as respostas nunca virão. Vou me perdendo aos poucos. Será que tem salvação?